Transição Momo, transição Frost para o número 370. Caminhão 370, tá 3378. Pessoa Delta, mantenha a posição. uma solução para 2209.

para 2-2, reduza para 2-3 horas. is out of the small loop. Podemos só a nave, não together. 9-0-0, got a roll from Texas to you. representative forward. Alpha Zero Eight. Sobe via Momo Froti, estamos restritos 3 mil pés no eixo de decolagem antes de iniciar a curva. informação, deixa eu ver se dá para mais de 1 para o meu lugar, se quiser. 0 grau de zero. Autorizado pouso no 0, 80, passagem do gravador. Thank you. Não, mas a próxima esquerda está aberta, a ponta do Whiskey, Whiskey, India Tango. Control, eu... Tá pra arrumar o Whiskey, India Tango. Estourou, mas... Dois, certo.